Nosso tema de hoje é casamento. Até escolhemos esse tema porque em maio ainda é, né? Conhecido como o mês das noivas. Então, quando se escolhe essa opção de união, o que que isso significa? Dentro da visão espiritual, o casamento é uma experiência encarnatória que nós estamos tendo dentro dessa nossa jornada, uma experiência que nos proporciona ampliarmos a nossa questão emocional, a nossa questão de convivência, através da rotina diária, da compreensão que é extremamente necessária para todos e do aprendizado que se tira de tudo isso. Então, quando a gente pensa nessa instituição antiga, que é o casamento, só para entrar num detalhe, antes de aprofundarmos um pouco, como é que a gente se encontra? Como é que a gente se atrai? Porque nós temos contato com um monte de gente, vamos dizer assim, mas tem uma pessoa específica com a qual nós nos vinculamos profundamente. Voltando um pouco, então, falando do processo de reencarnação, a gente sabe que é um processo bastante complexo e minucioso. Então, quando um de nós é preparado a sua reencarnação, alguns espíritos já vêm antes, são os nossos pais, né? Para que na fase adulta deles, eles possam, então, nos receber e gerar esse corpo para nós. Muito bem, até aí tudo certo. Então, nascemos ali em Flores da Cunha e um outro espírito, pelo processo também reencarnatório, vai se encontrar conosco. Vamos supor que tenha nascido lá no Amazonas, bem longe. Como é que a gente vai fazer para se encontrar? E existem esses encontros, né? Não é só filme. Na vida real existem. Nós podemos conhecer várias pessoas. Nós temos um magnetismo que, por força de circunstância, em algum momento nós vamos nos encontrar. Mesmo que seja um momento bem fortuito. E quando esse momento ocorre, esse magnetismo nos prende. Se vocês lembrarem de como foi quando vocês conheceram seus namorados, namoradas, que vieram se tornar esposas e esposos, vocês vão ver que algo muito forte ligou vocês. E a partir disso, um desejo de compartilhar a vida, que é o que faz com que nós desejemos nos casar. Algo muito forte. Só que nessa pergunta, o porquê que nós nos casamos, aí ela tem que trazer algo mais reflexivo para todos nós. Por que que nós, além da atração irresistível que nós tivemos, por que que nós queremos ou quisemos nos casar? Isso é importante porque, se nós não entendermos esse mecanismo, talvez a gente balance um pouco na caminhada. Então é bom a gente pensar bem sério sobre essas questões. O porquê que eu escolhi aquela pessoa e o que eu estou entregando como pontos positivos para sustentar esse relacionamento. Então, dentro desses encontros, tem uma coisa que acontece com todo mundo, que são as crises conjugais. Todo mundo já passou, para não dizer todo mundo, vamos dizer assim, que existem uniões que são de espíritos extremamente afinizados. Mas para todos nós aqui presentes, acredito que não é bem assim. Então nós temos aquelas nossas, os nossos probleminhas diários, ou pelo menos que acontecem durante o nosso andamento. Mas aí a pergunta, qual é o motivo dessas crises? O que está por trás disso? Se a gente pensa, começa a entender um pouco, nós temos um modelo familiar, cada um de nós, que é o nosso lar, pai e mãe. Trazemos esse modelo da nossa vida, está dentro de nós, guardado, se manifestando a todo momento. A outra pessoa também tem o modelo dela. Quando nós nos unimos e estabelecemos a nossa casa, é muito natural que, de uma forma inconsciente, nós tenhamos a vontade de colocar todos os nossos desejos presentes, sem perceber que a outra pessoa também tem os seus desejos, os seus modelos que estão vindo à tona. E nesses conflitos, muitas vezes nós fazemos o que não devíamos, falamos o que não devíamos. Aumentamos algo que deveria ser natural e tornamos, muitas vezes, quase insustentável até. Então, dentro dessa visão, e lá no início eu falei de compreensão e aprendizado, nada mais natural do que nós começarmos a compreender o real motivo dessa união. A gente fala de forma natural, mas sempre tendo a ideia espiritual em mente, porque por trás de tudo é o que nos move, é essa questão. Aprendizado espiritual. Nós, quando entramos nessa relação, nós estamos dispostos a amar ou apenas sermos amados? Porque isso explica um pouco desses conflitos. Se nós não estivermos dispostos a amar, o movimento é esse, apenas a sermos, nós não resolvemos, nós só aumentamos, ampliamos. E mesmo que a gente sempre diga que a culpa é do outro, a responsabilidade do que está acontecendo é do outro, nós podemos ir para um segundo relacionamento, um terceiro, e as coisas continuarem acontecendo da mesma maneira. Porque nós não nos proporcionamos a possibilidade de uma convivência saudável. Então, o Livro dos Espíritos fala um pouco até sobre a questão do casamento e tem uma pergunta que ele diz, porque eu já ouvi pessoas dizendo, talvez vocês também, que o casamento um dia vai acabar, não vai mais ter casamento, as coisas vão ser muito mais. E aí eu devolvo para vocês, será que isso é possível e é certo? E ele, nessa pergunta feita há 170 anos atrás, ele diz que com o fim do casamento nós voltaríamos ao estado de animais. Porque é só pensar, por que que eu não quero me submeter a uma responsabilidade que é a questão do casamento? Eu quero a minha liberdade, eu quero fazer o que eu bem entendo. Onde está a evolução do ser humano e o ser espiritual dentro de uma visão dessas? A família, e todos nós concordamos nisso, é a base para toda a sociedade. Se nós olhamos para fora e estamos vendo problemas, são famílias com pouca estrutura que estão se manifestando. Mas nós temos que olhar para dentro, não para fora. Como está as nossas famílias? Todas elas. A nossa família materna, aquela que nós estamos criando ou já criamos, de que forma que nós estamos estabelecendo valores dentro dessas famílias. Falei antes de sentimento, onde nós, através da convivência, aprendemos os mais profundos sentimentos Só para elencar alguns, é onde surge o aspecto maternal, desenvolve, a mulher desenvolve o sentimento maternal pelos filhos, o homem, o aspecto paternal, o aspecto filial dos filhos para com os seus pais, tudo desenvolvimento. Fraternal entre os irmãos, e o primeiro, que deveria até ter vindo antes, que é o passional, que é entre os dois que se casaram, e através dessa convivência, dessa cedência, dessa aceitação, de ouvir mais, de se doar mais, nós vamos desenvolvendo, então, esse sentimento até tornar ele, e nós vamos chegar lá um dia, algo bastante próximo daquele amor que se fala tanto. A gente até acaba distorcendo um pouco, porque se vê muito filmes falando de amor, músicas falando de amor, poesias, literatura de uma forma geral, e acaba sendo diferente daquilo que a gente pratica no nosso dia. Aquela beleza, aquela perfeição não se encaixa naquilo que nós trazemos no nosso dia a dia, mas que possa servir de incentivo para nós, possa servir como uma alavanca para, de repente, olharmos naquilo que nós olhamos e vemos que está sendo bem feito. Por que que está sendo bem feito? O que que está acontecendo naquele mecanismo, naquela engrenagem entre duas pessoas que consegue fazer com que isso se torne melhor? Então, é um assunto bastante vasto, bastante amplo para a gente poder falar sobre ele. Teria que pegar, às vezes, um ponto muito pequeno, específico, para poder falar bastante e tentar debulhar ele de uma forma. Porque sempre que se fala de amor, é amplo. E uma estrutura como o casamento também é muito, tem muito assunto. Mas quando a gente racionaliza isso, começa a pensar sobre essas questões, olhando os exemplos ao nosso redor e questionando com aquilo que a gente está fazendo, a gente tende a evoluir. Né? Como foi dito, né? Aprender, se melhorar. Então, olhando para os nossos pais, para o casamento deles, vendo as coisas boas que eles nos passaram através dos exemplos, para que a gente consiga também levar adiante, passar para os nossos mais para frente.